gelo, cuba de brilho. E na vitrola um esfriador. A meia luz, o som do Johnny Rivers. Aquele tempo que você sonhou. Senti na pele a tua energia.